minha senhora, vou falar com precisão. Não me negue nessa hora seu calor, sua atenção. A canção que eu trago agora fala de toda a nação. Andei pelo mundo afora, querendo tanto encontrar um lugar pra ser contente, onde eu pudesse ficar. Mas a vida não mudava, mudando só de lugar. E a morte que eu vi no campo, encontrei também no mar. Boiadeiro e jangadeiro iguais, no mesmo esperar. A vida em tudo e em todo lugar. Pra alegrar tenho a viola, pra cantar minha intenção. Pra esperar tenho a certeza que guardo no coração. Pra chegar tem tanta estrada, pra correr meu caminhão. Já soltei o meu cavalo, já deixei a plantação. Eu já fui até soldado, hoje muito mais amado, sou chofé de caminhão. Eu já fui até soldado, hoje muito mais amado, sou chofé de caminhão. Muita esperança, já segui muita ilusão. Já chorei como criança atrás de uma procissão. Mas já fiz correr valente quando tive precisão. Amor pra moça bonita, respeito pra contramão. Saudade vira poeira na estrada e no coração. Riso franco, peito aberto, sou chofé de caminhão. Se você não vive certo, se não ouve o coração, não se chegue muito perto, não perdoa traição. Riso franco, peito aberto, vou cantar minha canção. De setembro a fevereiro, o que vi não vou negar. Rodando o país inteiro, norte, sul, sertão e mar. Aprendi a ser tão ligeiro que ninguém vai segurar. Fui vaqueiro e jangadeiro, no campo e no litoral. Cantador serei primeiro, cantando não por dinheiro, hoje os panceiros geral. Cantador serei primeiro, cantando não por dinheiro, hoje os panceiros geral.